rua chegou para ficar. Se liga, cara, a advertência está no ar. Às vezes eu paro pra pensar na evolução do mundo. Será que dá para pensar no nosso futuro? Será que realmente o homem está evoluindo? Ou a sua própria cova está construindo? Do lado mais rico é só computador, e aqui dentro da favela é só fome, miséria e dor. Crianças são achadas em latas de lixo. Ainda dizem que o homem está evoluindo. Colocar fogo em mendigo é mais um resultado, e o desprezo e o racismo contra os favelados. Onde será que a evolução do mundo chegará? Só num aperto de botão o mundo vai pro ar. Quem viver, meus irmãos, terás o resultado. Será que o homem está inteligente ou só andando mais rápido? Ou só andando mais rápido? Advertência de rua chegou para ficar. Se liga, cara, a advertência está no ar. A polícia, meu amigo, influi muito nisto, maltratando os meus irmãos só por ser preto ou pobre. A desculpa do vício é por ser revoltado, por ser tirado em qualquer quebra de preto e favelado. Pois você sabe, meu irmão, que o vício não leva a nada. Temos que estar todos juntos para fazer a nossa cara, lutar contra o preconceito e o racismo. Meu irmão, temos que estar todos juntos. Pode crer, sangue bom. Advertência de rua chegou para ficar. Se liga, cara, advertência está no ar. Continuarei lutando contra o preconceito, porque no mundo em que vivemos estamos sujeitos, sujeitos a tudo, principalmente a morte. O quanto estivermos juntos, seremos sempre mais fortes. Advertência de rua sempre te afirmará. Até a hora de nossa morte não pararemos de lutar. Não pararemos não, não pararemos não. Advertência de rua está aí. Lutaremos sim contra o sistema cruel. Periferia, zona sul, lado perigoso. Lado de cima é só pó e pele e osso. Lado de cima é só pó e pele e osso. É só cobra criada, espalhada por aí. Cuidado, sangue bom pra sua casa não cair. Se cair, será coberto com jornal e quem se importa? Apenas um cadáver ou apenas mais um. Advertência de rua chegou para ficar. Se liga, cara, a advertência está no ar. Nossa caminhada começa e tem que ser agora. Vamos nos unir que conseguiremos. O rap em nossa mente afetando quem não acredita, dando uma virada, excluindo quem nos critica. Eu me revolto quando eu vejo uma criança jogada em uma praça, sem família e sem esperança. Me imagino, mano, passando este inferno, com frio, fome e doente de um puta sereno. No pensamento só maldade, mas o que fazer? Na sua cabeça é roubar para sobreviver. Sou mano Billy e acredito que vamos vencer. Com Deus no coração e sem medo de perder. Eu sei que você quer, então fique mais esperto. Seja forte nesta hora que vai conseguir. Vamos nos unir, confie em você. A paz irá reinar, eu acredito, vamos vencer. Advertência de rua chegou para ficar. Se liga, cara, advertência está no ar.